Olá, caros ouvintes. Bom dia. Especial informação aqui na Rádio Antena Web. Nas últimas horas, aumentaram e de forma significativa as tensões entre as forças da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. É que agora não é apenas a Coreia do Norte que está contra os Estados Unidos da América e contra os sul-coreanos. De repente a China, um dos grandes aliados nesta guerra de forças com os Estados Unidos da América, voltou a virar-se para a Coreia do Norte. Reportamos aos incidentes que se deram na passada segunda-feira, quando os norte-coreanos festejavam o 101º aniversário de Kim Jong-il, se fosse vivo. Ele que foi o fundador da Coreia do Norte em 1953. As festividades decorreram sem problemas no Norte, mas no Sul foram queimadas bandeiras da Coreia do Norte e fotografias do presidente único da Coreia do Norte. Já lá vamos. Ora, isto degenerou em aumento de tensões e a Coreia do Norte exigiu um pedido de desculpas da parte da Coreia do Sul por aquilo que os seus manifestantes fizeram. A Coreia do Sul não entende que deve pedir desculpas e, ao mesmo tempo, acha lamentável o facto de a Coreia do Norte reagir desta maneira ao facto de se terem queimado bandeiras e fotografias de Kim Jong-il na passada segunda-feira. Ao mesmo tempo, a China começa a criticar os Estados Unidos da América porque estão a reforçar naquela área a sua presença militar. Os Estados Unidos, na voz do presidente Barack Obama, entendem este reforço de presença como uma questão de equilíbrio de forças. A China já refere que, em épocas anteriores, Japão, Filipinas e Vietnã tornaram mais assertivas as questões territoriais com respeito à China. Portanto, a partir deste momento, há interesses da China envolvidos em proteger também as suas fronteiras e também o seu aliado, que neste caso era, enfim, a única questão que estava aqui pendente, dado que a China de repente começou a afastar-se da Coreia do Norte. E estava este regime de Pyongyang praticamente isolado. O facto de haver agora um regresso do antigo aliado, a China, ao que aconteceu, aliás, nas últimas horas, faz com que, de repente, seja possível um ataque iminente que, aliás, a Coreia do Norte já disse que poderia acontecer. Aliás, que iria acontecer. Tudo isto reportou também à questão de segunda-feira e ao facto da Coreia do Sul não pedir desculpas. Ora, a Coreia do Norte lançou um ultimato. Caso a Coreia do Sul não peça desculpas, a retaliação pelo sucedido pode dar-se a qualquer momento. Recorde-se que a Coreia do Norte ainda não retirou os lança-mísseis da zona leste do país e eles continuam preparados para ser disparados. Vai adiantando também parte dos serviços secretos dos Estados Unidos da América. É uma situação que vamos continuar a acompanhar aqui na Rádio Antena Web a qualquer momento. Recorde-se então que desde fevereiro, mais precisamente desde o dia 12, que as tensões vão aumentando a pouco e pouco na Península Coreana, depois de, pela terceira vez e contra as regras das Nações Unidas, a Coreia do Norte ter feito um teste nuclear. Ora, mais tensões, mais tensões, mais nãos e mais isolamento até hoje, até ao dia em que a China volta a estar do lado da Coreia do Norte. Mais informações, como já dissemos, a qualquer momento. Se por algum motivo a página ficar indisponível, algo que será bastante provável, as informações estarão no nosso Facebook, em especial informação que serão colocados assim que a página volta a estar em ativo. Como sabem, estamos em várias manutenções. De todas formas, o Facebook e o Twitter continuam ativos às 24 horas. facebook.com/radioantenaweb, twitter.com/radioantenaweb. Aí sim, segundo a segundo, vamos acompanhar esta questão que, de certa parte, envolve o mundo, ou pelo menos, mais de um quinto da população mundial. Basta a China para fazer a diferença. Bom dia.